Vai ser assinado hoje com 10 municípios a primeira fase experimental, a primeira fase destes balcões. E este balcão, congratulo-me, temos também sido escolhidos nestes 10, gostaria de ter se calhar mais 2 ou 3 no concelho, mas neste momento só será um e ficará localizado em Penalva de Alva por uma opção para servir a zona de Valdoalva e que tem a ver com 2 ou 3 critérios que são importantes. Estes balcões não podem existir onde haja extensões de saúde, logo afastam uma série de freguesias, e depois só pode ficar numa freguesia que tenha apoio, porque aquele é o estilo de um balcão onde as pessoas podem pedir exames médicos, podem pedir análises ao médico, é uma linha direta, tem que ter o apoio das pessoas, como temos uma população, como sabem, bastante envelhecida, que é preciso um apoio mais direto, e por isso tinha que ser uma junta de freguesia. E a nossa opção, que é o primeiro, também em termos experimental, ficará sediado na junta de freguesia de Penalva de Alva. A lista de serviços que este balcão vai prestar é o seguinte: consultas, marcar, desmarcar e remarcar; teleconsultas, marcar e realizar; exames, consultar resultados; guia de tratamentos, consultar; receitas de medicamentos, renovar e consultar; registado de saúde para monitorização; informação de saúde, aceder ao serviço de interpretação de língua gestual portuguesa e realizar chamadas para o Serviço Nacional 24. Serviço de acesso mediado, este é facilitado; pedir isenção de taxas moderadoras por insuficiência económica;